crescimento hoje espero que possa ser retribuído de modo sincero. Enxerga a sua volta a generosidade do universo. Nem tudo é desespero e retrocesso. Vejo o progresso da espiritualidade, plantando bem, colhendo bondade. O vento fresco que seca sua lágrima, o sol que aquece, cora a pele para lidar. A chuva fina e com a brisa marítima, na terra que acolhe a Mata Atlântica. Então beba da fonte, viva renovadamente. Esteja presente nos pontos que conectam a gente, do ponto A ao ponto B. Seja notável, se nasce passa envelhecer, é inevitável. Então faça dessa passagem seu rito de melhora, seu grito de vitória, em memória daqueles que te completam, te complementam, te orientam e acompanham sua trajetória. Eu sou grato por esse som, sou grato por existir, sou grato pela falência de quem pensa em destruir. Eu sou grato por ser pacífico, grato por ser solícito, grato em poder cumprir minhas metas e compromisso. Agradeça seu novo dia, agradeça pela família, agradeça quem tá contigo, agradeça quem contagia, agradeço sua parceria, agradeça quem tá do lado, pois hoje eu não peço nada, eu só digo muito obrigado. Eu sou grato, agradece, agradece. Obrigado, obrigado, universo. Espero que possamos encontrar distância. Espero menos diferenças e mais semelhanças.